Corno 043. Zero, Leda, ótima, Corno 043. 8, obrigado, boa noite. Trole, boa noite, voo 973, decolando da El. Afirmativa, após 2000, direto Leda, após Leda, Mótima. É, o gol acendeu no 360.